puta vai jogar vocês pros céus, por cima de Gotham City, até se esborracharem no fim de sua jornada. Boa viagem, mísseis mascarados. Vamos assistir de um local melhor. Vamos. Adeus. Os soldados do bem acabarão esborrachados. Bem, meus amigos de casa e meus colegas de trabalho, estamos aqui com o pessoal do ArgCast, né, o Fabiano. É isso aí, professor Nerd direto da Comic Con S. Cadê o Felipe Morselli? Felipe Morselli foi sugado por um buraco negro. Eu acho que ele teve diarreia e foi embora. E por falar em dupla, nós estamos aqui com uma dupla que representa um momento interessante que a gente vive aí no quadrinhos. Um autor que começou no meio impresso e tem alcançado, né, bastante reconhecimento. O outro começou online, foi para impresso, continua online, faz sucesso online, com tiras de muito sucesso, que é o Estevão Ribeiro. Ei, alô! E Carlos Ruas. Olá, beleza, pessoal? Para quem não sabe, né, o Carlos Ruas é o que faz o Um Sábado Qualquer, que as tirinhas Deus, Luceraldo e toda aquela turma maluca lá. Exatamente. É, que às vezes devem receber uns e-mails. E-mails de ódio, né? E-mails super carinhosos por conta do trabalho dele. Inclusive, a gente tá sendo vigiado agora pela segurança dele, né? Então, a gente... E o Estevão, que lançou diversos trabalhos aí na área dos quadrinhos, é criador do personagem Tristão, vai estar lançando, né, a da Terra à Lua, que é uma mesma adaptação, mesmo mashup de várias adaptações do livro do Júlio Verne, né? Júlio Verne, H.G. Wells e Georges Méliès. Na verdade, é adaptação de dois livros e um filme, né? Na verdade, é uma grande mistura mesmo. É legal vocês falarem sobre o Tristão, porque meu passado me condena, né? O Tristão sempre me puxa o pé, assim, mesmo que meu filhotinho, né? Aproveitando que tu tá falando sobre a Terra-Lua e tal, fala um pouquinho rapidinho, assim, como é que tu conseguiu entrar nesse ramo dos quadrinhos, porque eu sei que uma das... Não lembro se foi a primeira ou uma das primeiras coisas que tu fez foi um livro, né? Um livro quase autobiográfico. Sim, né? Na verdade é o seguinte, eu já publicava quadrinhos desde 2001 no jornal Notícia Agora, no Espírito Santo. Lá eu publicava o Tristão. E a primeira edição do Tristão, nacionalmente, foi pela Scala Graphic Talents, em 2001. E aí a gente ganhou uma projeção, foram 30 mil exemplares, todo o Brasil. Então teve uma boa projeção com relação ao personagem. Depois disso eu comecei a produzir mais materiais. Então assim, mas é aquela coisa, sempre mesmo na parceria. E graças a isso a gente tem hiatos. A gente fica 2, 3 anos sem publicar, porque tá produzindo, precisa da ajuda de um, de outro. Produção mesmo, ela só apareceu depois de, sabe, 2007, quando eu comecei a publicar quadrinhos autorais e ser reconhecido por prêmios, até chegar ao Pequenos Heróis. Curiosamente, eu agora sou mais conhecido por estar desenhando do que ser roteirista, porque a tirinha dos passarinhos, acho que é o único material assim que dependia só de mim, e graças a isso a gente conseguiu chegar ao público, ironicamente. Parece que o reconhecimento do público geralmente é maior pelo desenhista, né? Isso acontece também com Pequenos Heróis. Assim, Pequenos Heróis é uma obra essencialmente toda feita em arte, sem balões. Então eu falo com o pessoal, aquela piada que sempre faz, cara, vai ser uma vitrine pra você desenhar? Dessa vez foi verdade, porque não tinha texto. Sim, não tinha nada, então a narrativa que contava a história a si mesmo. Vai ser lançado agora em Shopping Americanas, a edição americana. Que legal. E assim, tá sendo uma grande emoção, porque teve pré-venda, já vendeu um tanto legal de lá. Estamos contando agora com os blogueiros de lá, que reclamem, que gostem. Que claro. Pra ver se o livro se torna um sucesso por lá. E foi publicado na Devir, em 2010, e ganhou o troféu HQ Mix de melhor publicação infantil/juvenil. Estava concorrendo com Turma da Mônica Jovem, cara. Que joia. Eu falei assim, não vamos ganhar. Eu fiz tiragem de 300 mil exemplares por mês. Sim. É que faz. Aí o álbum saiu, ganhou, foi uma grande orgulho. E o público online foi um público que tu encontrou também, né, cara? Com os passarinhos aí, foi... Exato. Pegou um baita. A projeção que eu não tinha, como roteirista, eu tive a partir do momento que comecei a fazer as tiras. E graças a Deus, assim, Paulo Coelho divulgou o material no site dele. Neil Gaiman publicou pelo Twitter, porque a gente fazia muita piada com os personagens. Então, assim, essa brincadeira de flertar com o universo literário, artístico, e também ter as referências de Charlie Brown, do Garfield, as tiras terem essas referências, essa pegada, digamos assim, ajudou pra caramba. Deu um pouquinho de nostalgia pra galera, assim, e a galera aceitou legal. E falando, né, então, em internet, agora falar um pouquinho com o Carlos Ruas. Opa. As tiras, né, do Sábado Qualquer foi uma coisa, eu, pelo menos, na minha percepção, foi meio que um estouro, né? Tipo assim, foi meio... relativamente rápido, assim, que o pessoal começou a compartilhar e começou a gostar, ou tinha um bom tempo ali e depois começou a... Foi uma coisa bem rápida, cara. Até eu me espantei um pouco com a... Só durei um ano no meu trabalho após o sucesso das tiras, que eu tinha trabalho carteira assinada, uma agência de design, e fazia as tiras à noite. Fazia as praticamente, até que os meus desenhos não eram tão bem trabalhados assim, porque eu não tinha tempo. Era muito encaixe. Eu pegava o rosto do Deus, que era sempre o mesmo rosto, encaixava os braços, a mão, só mudava a boca, o olho. Descobriram meu segredo também. É. Eu ficava repetindo o material. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas tinha que ser, porque a gente não tem tempo, a gente tem que fazer outras coisas, né? Então, depois, em um ano, eu saí do meu trabalho, porque meu blog já estava com 10 mil visitas diárias, e eu vi que era um mercado que estava se abrindo ali pra mim. Estava investindo naquilo e tempo no meu dia todo, pra poder fazer aquilo dar certo, porque eu vi que estava dando certo. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão que deu o meu trabalho. Acho que eu acertei de primeira, porque eu não tive personagens antes, no Sábado Qualquer. Foi os primeiros personagens, assim, sérios, né? Que eu começaram a fazer meus personagens, vou criar um personagem do zero e começar a divulgar na internet. Foi o primeiro que deu certo. Tô muito grato pelo sucesso que vem tendo. Eu já tenho 4 anos, possuo loja virtual, né? Já me autobanco, né? Com o meu trabalho. Eu não posso sustentar uma família com filhos, mas já eu tô chegando lá. Acho que é questão de tempo, mais alguns anos, pra Castelinho ir crescendo cada vez mais. Me sinto muito gratificado com isso. Aqui no Brasil, se costuma dizer que viver de arte é muito complicado, principalmente na parte de histórias em quadrinhos. Vocês acham que hoje o mercado, da forma como está, todas as questões políticas e econômicas do Brasil hoje em dia, nós estamos vivendo um momento mais propício para que as pessoas tenham mais coragem empreendedora e se lancem realmente como artistas criadores? Ou sempre foi possível e as pessoas é que realmente hoje são mais corajosas? Não, acho que os tempos de hoje melhoraram pro nosso lado. Quem é da área de artes, assim, da área de humanas, graças à internet. Eu acho que a internet foi o grande alavanca para ter melhorado esse mercado, porque ela possibilita você, que não, assim, para você poder publicar um livro, você tem que ter grana. Apresentar uma proposta para uma editora, para a editora gostar do seu trabalho, e quando você sai da faculdade, você não tem nada para apresentar, você tá com uns desenhos embaixo do braço, batendo de porta em porta, é difícil a pessoa acreditar no seu trabalho, né? Então, a internet possibilita você, que ainda tá começando, ainda não tem grana, divulgar o seu trabalho gratuitamente. A internet é um dos maiores veículos de divulgação gratuitos, né? Claro. Então, você publica, você vai na internet, você vê se ele vai dar certo. É uma coisa natural. As pessoas vão começar a ler, você vai começar a ter leitor, aí depois começa a ter fã, e aí você vê se aquilo tá dando certo ou não. E aí você começa a perder o medo. Porque antes, eu fico imaginando a quantidade de talento que o Brasil perdeu por não investir nisso. O cara que tinha medo, não vou fazer isso porque não sei se vai dar certo, vou ser engenheiro, vou ser médico, não sei o quê. E o cara nunca se descobriu como um grande talento que ele seria, mas ninguém nunca soube dele. Isso é o que me frustra muito. Eu acho que em relação à questão de divulgação, o Pequenos Heróis, né, Estevão, teve muito da divulgação devido à internet, né? Sim. A editora devia, justiça seja feita, ela não é boa divulgação, ela tem muitos mais títulos, ela é uma empresa essencialmente de RPG, sabe, não tem o mesmo destaque, até porque naturalmente o pessoal procura esse material. Só que o Pequenos Heróis era uma novidade, então ela contou muito com o público, assim também como os passarinhos. Eu acredito que se Neil Gaiman não teria visto o Twitter com o negócio, se todo mundo não tivesse a intenção, todo mundo teve a intenção de fazer com que o Neil Gaiman visse. Então todo mundo mandou, citou o Neil Gaiman lá, assim, olha, dá uma olhada nessa tira, olha a tira legal, não sei o quê. Então eu acho que assim como o espectador gosta de ver pessoas se dando bem na TV, ela se realiza vendo uma pessoa ganhando uma casa, uma pessoa que tá sofrida, coisa assim. Ela também vê esses pobres coitados que são os quadrinistas, elas gostam de ver o cara, sabe, assim, e gostam de querer ajudar o cara a chegar lá. Não é assistencialismo, é aquela coisa, é um reconhecimento. Conhecimento. Claro. Isso é bom, eu gosto e eu gostaria que mais pessoas vissem. Eu acho que isso fez com que o material tivesse um reconhecimento. Adoro ver desenhos. Então, quando eu olho um desenho que eu gosto demais, cara, que desenho foda, aí eu compartilho. Tá no Facebook, eu compartilho, sabe? Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante. Digam o que vocês estão fazendo agora atualmente, o que vocês pretendem. Ruas, com certeza, vai continuar aí com o blog, mas você tem mais outros projetos? Ruas tem novidades aqui já. Eu tenho. Opa, que beleza. Vamos lá. Fresquinhas. Primeira mão. Inéditas, primeira mão, realmente. O meu segundo livro, lançamento. Olha só que legal. Pois é, final de julho, daqui a um mês. Pode botar a editora? Pode. Vai lá então. É Verus. É a Verus do Grupo Record. Pois é, consegui fechar um projeto com ela. O segundo livro vai se chamar Boteco dos Deuses. Olha só. Vai ser o slogan, né? Todos os deuses felizes, bêbados, brindando. Então, acho que esse livro promete. Estou muito ansioso pro lançamento dele. O lançamento de São Paulo vai ser na Bienal, São Paulo, agora em agosto. Né? Que legal. E no Rio, que é mais fácil pra mim, em Massacível, onde eu moro, vai ser no final de julho, acredito eu. Mas estou apostando minhas fichas e mandando muitas energias para o universo conspirar contar com o sucesso desse livro. E os nerds todos conspirarão a seu favor. Vai funcionar, com certeza será um sucesso. No meu caso, é o seguinte, eu estou trabalhando da Terra-Lua, né? Como falei, a adaptação do livro do Méliès e do filme do George Méliès. Perdão, o livro do Verne e o filme do Méliès, com referências aos primeiros homens da Lua do H.G. Wells. Por que essas referências existem? Porque elas estavam no filme do Méliès. Então a gente precisa citar. Mas eu não estou lendo o livro, o primeiro. Não estou usando a tecnologia, não estou fazendo nada diretamente do G. Wells. Uma menção honrosa do H.G. Wells. Fora isso, eu estou produzindo Bem Mais Que Tiras, que é uma coletânea de materiais, onde a gente pega as tirinhas dessa galera aqui de internet. Tá com a gente o Vitor Cafage, o Carlos Ruas, o Fábio Koala. Tem uma galera muito legal que está fazendo juntou essa galera toda e eles estão fazendo quadrinhos. Ao invés de pegar as tirinhas deles, transformaram em quadrinhos. Que legal. Cada uma com uma história de 10 páginas, então todos vão arrebentar lá. E é isso, eu continuo fazendo as tiras dos passarinhos e daqui a pouco ela aparece em algum jornal aí. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo papo aí, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, sucesso a vocês e todos os seus empreendimentos e projetos aí. Valeu, pessoal. Tchau, valeu, tchau. Gente. Um abraço aí.